Cristo. Sejam todos bem-vindos ao Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia em Vila Valqueire. Boa noite. Aqui na frente do prebistério encontram-se relíquias que podem ser vistas à minha esquerda. É a relíquia de São Vicente Palotti, fundador da Sociedade Apostólica Católica, que são os padres da nossa paróquia, nosso santuário, e da beata e leiga Elisabetta Sana, colaboradora de São Vicente Palotti. É o quadro que ali se encontra. Quarto domingo da Páscoa, 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, escutar, discernir, viver a chamada do Senhor. Celebramos neste domingo a festa do Bom Pastor. Cristo ressuscitado cuida de nós e se faz presente em todas as pessoas que, de alguma forma, entregam suas vidas pela salvação dos irmãos. De forma especial, hoje é dia de rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas. Motivados pela mensagem do Papa Francisco para este dia de oração, cujo tema é escutar, discernir, viver a chamada do Senhor, peçamos que o bom pastor aumente o número de vocacionados e dê perseverança aos que já assumiram sua vocação consagrada. São as seguintes as intenções para esta Santa Missa. Em ação de graças pelos 21 anos de casamento de Fátima e Ivo, pelo aniversário de casamento de Eric e Monique, e pelos 2 anos de casamento de Aline e Thales. E são as seguintes intenções pelos falecidos: José Antônio Barreira, José Maria Barreira, Manuel Pinho Martins, Ana Martins dos Reis, José Alves dos Reis, João Gomes Silva, Félix Alves dos Reis, Manuel Alves dos Reis, Ana da Conceição Melo, Maria do Carmo Timóteo e Berta Parreira Fiuza. Recebamos agora com alegria os coroinhas, leitores, cerimoniários, ministros, Padre Estevão, superior da Sociedade Apostólica Católica na região Mãe da Misericórdia, pelo Padre João, pároco do seminário, pelos demais sacerdotes co-celebrantes e por sua eminência reverendíssima, Dom Orani João Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, que presidirá esta celebração. Cantando. Oh, Amém. Pai, e de Jesus Cristo, o bom pastor, estejam convosco. No início desta celebração, quero dar boas-vindas ao nosso senhor cardeal, Dom Orani João Tempesta, que veio para presidir esta Santa Missa. Qual é a motivação dessa celebração? Hoje, dia feriado no Brasil, né, por causa do Tiradentes, mas para nós palotinos, a solenidade, ou melhor, aniversário do nascimento de São Vicente Palote, 21 de abril de 1795. Por isso, nos tivemos durante o dia os nossos leigos que se consagraram no apostolado católico de Niterói, infelizmente já voltaram para Niterói. Outro motivo desta visita, desta presença do senhor cardeal, é a visita dos nossos superiores. Do lado de lá é o padre José Lasek, que é vice-geral dos padres palotinos. Ele é polonês e vice-geral dos palotinos em Roma. Do lado dele, vocês todo mundo conhece, padre Daniel. Desse lado é o padre Martin Manus, que é de origem alemã, conselheiro geral, que estão visitando nossas comunidades, e o padre Estevão Lewandowski, nosso superior dos palotinos aqui da região da Mãe da Misericórdia do Rio de Janeiro. Hoje também, nessa celebração, nós iniciamos a visita das relíquias da Beata Elisabetta Sanna, que foi uma leiga, a primeira leiga colaboradora de São Vicente Palote, que foi beatificada graças ao milagre que aconteceu há 10 anos na nossa paróquia em Niterói, em Pendotiba, onde Padre Cristão estava trabalhando durante algum tempo. E também quero comunicar, se não é motivo tão alegre, o padre Jacinto perdeu seu pai, que foi enterrado hoje lá na Polônia, e ele está aqui. Ele disse que tinha mais de 20 padres participando na missa de corpo presente lá, mas infelizmente o filho ficou tão longe aqui, ele só vai de férias lá no mês de julho. Queremos incluir o nome dele, Zygmunt Wojcik, que nas nossas orações desta Santa Missa. Mais uma vez, Dom Orani, seja bem-vindo nesta comunidade. Ficamos muito, muito contentes com a sua presença e carinho que o Senhor tem pela nossa comunidade. Muito obrigado, Padre João, pela acolhida e pela apresentação já daqueles que estão aqui celebrando conosco. Nosso abraço, muito Padre Jacinto, a dedicação dele aqui à Igreja do Rio de Janeiro e ao Brasil. Peço que também ele esteja longe da família nesse momento em que sepulta o seu pai. Né? Então isso mostra também a importância da comunidade, da vida religiosa, estar junto daqueles que dão a vida, né, e a momentos difíceis, né, que pelos que passam, mas sempre iluminados pela luz da fé. E também o fato de celebrar hoje o aniversário de nascimento de São Vicente Palote, de poder agradecer a Deus, todo o provincial que está aqui, toda a missão paulotina aqui no Rio de Janeiro, todos os vários carismas e trabalhos que são feitos aqui nas várias paróquias que levam adiante a missão do apostolado católico aqui em nossa cidade, em nossa arquidiocese. E a saudação aos dois visitadores. Nós temos a visita canônica, eles visitam a casa religiosa. Quando é a paróquia, tem visita pastoral, que é um bispo visitar a paróquia e tudo mais. Mas quando é a casa religiosa, tem visita canônica, em que eles passam vendo como vai a comunidade e vendo as necessidades e preocupações da comunidade. Então, o vice-geral e um conselheiro estão aqui nesses dias visitando todas as casas ligadas aos palotinos nessa região e visitam também todo o Brasil, também outros momentos. Dá nossas boas-vindas também a eles nesse final de semana, quando nós celebramos o Domingo do Bom Pastor, a 55ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações de Especial Consagração, chamado, escuta e viver, né? O Papa Francisco enviou sua mensagem para esse 55º dia ou Jornada Mundial de Oração pelas Vocações. Portanto, irmãos e irmãs, nesse tempo da Páscoa que ora vivemos, com todos os acontecimentos e sinais e intenções, nós iniciamos nossa celebração eucarística com o nosso ato penitencial, suplicando o perdão de nossas faltas e o dom da conversão. De coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Thank you. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O pastor cuida das ovelhas e estas colocam nele sua esperança. Por isso, nem mesmo o maior sofrimento é capaz de nos afastar do ressuscitado. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está sendo curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos agora de pé para a aclamação ao Santo Evangelho. Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, esse final de semana, nós celebrando o Domingo do Bom Pastor, temos diante de nós alguns sinais importantes da nossa caminhada que nos ajudam a aquecer os corações para que nós vivamos bem a nossa vocação, o nosso chamado. Dizia que a 55º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, entre escutar, discernir e viver a vocação que o Papa Francisco coloca como tema desse final de semana, Domingo do Bom Pastor. E ao mesmo tempo nós temos todo o trabalho do dia de hoje, dia do nascimento de São Vicente Palotti, com os leigos do apostolado católico, e inclusive o exemplo de uma leiga que é beatificada, hoje é beata, Elisabeta, que é sinal para nós também, dos leigos e leigas, chamados e chamadas a vir a sua vocação e ser uma presença cristã no meio da sociedade. Ainda mais, milagre que ajudou realmente na beatificação, saiu aqui da nossa região. Então, são sinais, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a pensar um pouco na nossa vida, de cada um de nós, casados, solteiros, consagrados, enfim, a todos nós, que somos chamados de um lado, a sermos aqueles que ouvem a voz do pastor, que é Jesus. Eu vos darei um pastor, segundo o meu coração, tinha as promessas do Antigo Testamento. E é Jesus, o bom pastor, que dá vida para suas ovelhas, dá vida para todos nós. Ele é o Redentor, dá vida por todos nós, que nós celebramos sua presença viva hoje, no meio de nós, nesse tempo da Páscoa de maneira especial. Portanto, de um lado, é cada um de nós poder perceber qual é o nosso relacionamento com esse pastor que é Jesus, essa presença de Jesus Cristo em nossa vida. E dá vida por todos nós e quer que nós sejamos suas testemunhas. Ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho, um só pastor. De um lado, justamente, nós sabemos que somos chamados a ser esse povo unido, que torna-se um sinal de Cristo no meio do mundo, para poder anunciar também a todos que é possível caminhar naquele que é a pedra angular do edifício da humanidade. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Lembra o Salmo de Resposta, também a primeira leitura, onde Pedro vai lembrar um pouco isso. Esse milagre que vocês viram aconteceu em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês rejeitaram e a pedra angular. De um lado, nós vemos que hoje o que acontece na sociedade é que toda uma rejeição de Cristo, dos valores cristãos, consequente da igreja, dos seus pastores, de tal forma que o mundo vai um pouco em decadência de várias situações, que falta a pedra principal. Falta a pedra angular, como chama a Escritura hoje. Ou seja, falta a base, a razão de ter uma vida nova, que é Jesus Cristo. Aquele que é rejeitado, no entanto, é o que a humanidade hoje necessita. E nesse sentido, nós somos chamados a viver como filhos de Deus, como lembra a segunda leitura, a primeira carta de João. E ainda estamos unidos, porque aquilo que vamos ser ainda não se manifestou, que seremos semelhantes a Ele tal como Ele é, como diz a leitura de João. Então, palavras que nos colocam, meus irmãos e irmãs, dentro da nossa vocação, rezando pelas vocações de especial consagração, e vendo essa necessidade cada vez mais de sermos aqueles que escutam a voz de Cristo, o bom pastor, e se tornam também, por sua vez, transmissores dessa voz de Cristo para o mundo de hoje, que necessita de poder encontrar ou reencontrar os seus caminhos. Não é segredo para ninguém como é que anda esse nosso mundo de hoje. Tantas situações, né, que existem. Só para contar alguma coisa que é bem longe daqui, esses dias ali em Aparecida, quando recebi algumas pessoas, das quais fazia campanha para aquela família inglesa, que tem um filho no hospital, onde a autoridade não deixa tirar o filho, está com uma questão neuro, questão de problema, doença, e não quer deixar levar para um hospital que possa curar, e quer deixar com que morra ali, né, as autoridades, enquanto que a família luta para fazer isso. Há toda uma situação de onde a vida não é respeitada, como também no Brasil, agora com essas novas questões do judiciário, de querer realmente levar com que aprovar a morte das crianças no ventre da mãe. Então são situações que a vida humana vai em decadência cada vez maiores, cada vez mais vão se perdendo o valor da vida, enquanto nós vemos que a violência, a graça ao nosso redor, ao falarmos de violência que existe ao nosso redor, cada vez mais assaltos e problemas mais variados, como falar para resolver a violência se a violência começa já no ventre da mãe, já começa com as autoridades falando de violência para a criança que não nasceu ainda? Então, são toda uma decadência ética e moral, porque perde-se aquele que é a pedra angular, que é Jesus Cristo, que nos ensina a amar o próximo, perdoar, valorizar a vida, desde a sua concepção até a morte natural, passando pelos direitos das pessoas de viverem com dignidade, cada momento, cada instante, mesmo quando está doente, com uma doença incurável. Enfim, toda uma situação, meus irmãos e irmãs, que vai se perdendo. E isso justamente Pedro denuncia. Vocês rejeitaram o autor da vida, aquele que vocês desprezaram, a pedra angular, e o salmo de resposta repisa isso no refrão. E nós somos chamados, enquanto cristãos, a sermos aqueles que são presença cristã na sociedade, daqueles que ouviram a voz de Cristo, se tornam presença nessa sociedade, tanto na família, educando assim os filhos, orientando a família, os netos, falando de Cristo e dos valores cristãos, diante de um mundo que fala exatamente o contrário. Basta ver nossos meios de comunicação, como as novelas, etc., onde é que andam as situações e quais são os contravalores que eles disseminam na nossa sociedade. Podermente, enquanto família, passar essa vida de fé, de levar adiante essa missão e podermente passar aquilo que realmente constrói o homem, o mundo e o mundo melhor. Passam as ideologias, passam as situações políticas, é Cristo, a cruz de Cristo que permanece. Portanto, nós somos chamados nessa palavra de Deus que nós ouvimos hoje, nesse final de semana, e dentro desse contexto do apostolado leigo, que nós temos aí uma beata que vai começar a sua peregrinação às casas paulotinas, todo o nascimento de alguém que trabalhou pelo apostolado leigo, que a maneira de fazer, de viver, é realmente ser esse sinal, que é inclusive o lema do ano do Laicato: sal da terra e luz do mundo, ser presença que testemunha Jesus Cristo nessa sociedade. E que, por causa disso, muitas vezes somos criticados, somos muitas vezes difamados, tentam silenciar a voz da igreja, seja pelos meios de comunicação, pelos meios digitais, seja com prisão de bispo, tanta coisa que sucede para poder calar a voz da igreja, para não lutar pelo bem, não lutar por aquilo que é a vida. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que nós sabemos, vimos e ouvimos, que anunciar a verdadeira vida em Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, no domingo do bom pastor, nós estamos mais a anunciar ao mundo de hoje, para não ter medo de Jesus Cristo, gente, que Ele dá vida para que todos tenham vida, e a tenham em abundância, tenham em plenitude, e nós sermos testemunhas dessa vida para os irmãos e irmãs, e cada um empenhado nisso, em especial os cristãos leigos e leigas, essa igreja em saída, anunciando o reino de Deus, para que esteja cada vez mais nessa presença cristã na sociedade, levando essa transformação em social tão importante que vem pelo Evangelho. Não vem pelas guerras, pelas revoluções, pelas brigas, pelas mortes, mas vem pelo testemunho cristão. Quem vive o amor de Deus e o amor aos irmãos por causa de Cristo. Isso que transforma esse mundo, o amor que transforma. E nós sabemos que é isso, essa pedra angular, que assim Cristo nos ensina e é para todos e cada um de nós. Portanto, são sinais, os mais variados, que nós temos hoje aqui na paróquia, Nascimento de São Vicente, as relíquias da Beata Elisabetta, ao mesmo tempo a visita canônica, né, dos superiores paulotinos, nesse clima do Bom Pastor, Domingo do Bom Pastor e de oração pelas vocações, e nesse ano do Laicato, que o apostolado cristão cada vez mais possa fazer com os leigos que amam a Cristo, que seguem a Cristo e amam a Igreja, viverem como filhos de Deus, ao mesmo tempo de anunciar ao mundo quem é Jesus Cristo e como é que ele é a pedra mais importante da construção da sociedade, e anunciá-lo como pastor que conduz o rebanho, que dá vida para todos nós, e disso nós somos chamados a ser testemunhas de quem em Jesus Cristo encontramos a vida. Mesmo nossas dificuldades, fragilidades, tudo que se passa, nós continuamos a batalhar e anunciar que a vida vence a morte, que o pecado é vencido pela graça de Deus, e ao mesmo tempo que nós anunciamos aquele que é a salvação do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que quanto mais os homens e as mulheres se aproximarem de Cristo, mais encontram a vida, mais têm a vida. E nisso, meus irmãos e irmãs, todos nós estamos empenhados, tanto aqueles que são padres, os que são consagrados, os que são leigos, batizados, e nós, enquanto povo de Deus, sempre temos uma grande missão, grande trabalho na grande cidade. Todos se falam como fazer para que mude essa cidade, passe a viver uma vida diferente, não com tanto medo, com tanto ódio, tanta polarização, tantas guerras, tantos assaltos, tantas mortes. Sem dúvida que se faz de tudo, se fez de tudo. E nós sabemos que é a transformação do coração, da vida, da mentalidade, justamente contagiando as pessoas com o bem, é que transforma tudo. Mas os homens se esquecem disso e não acreditam que é Jesus Cristo que transforma o coração e o mundo todo. Mas nós cremos e queremos cada vez mais escutá-lo e anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, unidos aos cristãos do mundo inteiro, oremos a Jesus ressuscitado, para que dê muitos pastores à sua Igreja, dizendo com alegria: Santificai, Senhor, vosso rebanho, pela Igreja, para que ao redor do Cristo, bom pastor, viva cada vez mais a união do único rebanho, rezemos. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por nosso Bispo Orani e por todos os agentes da evangelização, para que o exemplo do Pastor Eterno dedique cada vez mais suas vidas à união do único rebanho, rezemos. Por todos os que assumiram a vocação sacerdotal e religiosa, para que, seguindo as pegadas do bom pastor, sejam estimulados a cada dia mais escutar, discernir e viver o chamado que o Senhor lhes fez, rezemos. Nossa, estou muito nervosa. Pelos que, de alguma forma, trabalhem pela pastoral vocacional, para que o Cristo, bom pastor, os recompense e fortaleça incessantemente, rezemos. Por nós, para que participamos desta celebração, para que, voltando aos nossos lares, exercitemos ainda mais a solidariedade e o testemunho de comunhão, rezemos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que nos chamais a ir convosco, fortalecer a nossa fé vacilante, abrir nossos ouvidos ao vosso apelo e reunir num só rebanho os que vos servem e veis reinar séculos. Senhor, me oferta a minha.

no Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com o sinal de paz. A luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Thank you. Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Caros irmãos e irmãs, há 10 anos atrás, aconteceu por graça e intercessão da serva de Deus Elizabeth Sana, colaboradora leiga de São Vicente Palotti, um milagre que a elevou aos altares. No dia 17 de setembro de 2016, desculpa, de 2017 ou 16, ela então foi beatificada, essa senhora da ilha da Sardenha, muito próxima a São Vicente Palotti. Uma senhora que tinha uma deficiência física, não podia mover os braços, mas mesmo assim não se deixou vencer em caridade e serviu aquilo que podia fazê-lo. Assim, de certa forma, a gente compreende que não é tanto a obra ou a grandeza, a grandiosidade da obra que a gente possa realizar em vista da realização e da construção do reino de Deus, mas aquilo que nos cabe, fazemos com muito amor, com dedicação e carinho. Elisabetta Sana, portanto, foi beatificada há algum tempo atrás, e por causa desse milagre acontecido em Niterói, em uma de nossas paróquias, nós assumimos o compromisso, a região palotina do Rio de Janeiro, assumimos o compromisso de divulgar a devoção a Elisabetta Sana. Portanto, eu os convido agora, já que a relíquia está aqui presente, é aquela perto do ambão, ali tem um pequeno quadro da Beata, e na outra, nesse outro relicário é uma relíquia de São Vicente Palotti. Aquele relicário, então, vai passar por todas as paróquias palotinas do Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro vai a outros estados do Brasil e chegará também em outros países da América Latina. E nós vamos agora, pela primeira vez, no início dessa peregrinação da relíquia, uma relíquia de primeiro grau, portanto do corpo da Beata Elisabetta Sana, vamos fazer a oração pedindo a Deus graças por intercessão dessa mulher, principalmente que ela nos ajude a compreender que o apostolado é possível para cada um de nós, se nós fizermos aquilo que nos cabe com um amor grandioso e com fidelidade à vontade de Deus em nossas vidas. Rezemos juntos como está aí no painel. Ó Deus, que na Beata, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vos agradeço por enriquecer de modo admirável a nossa irmã Elisabetta Sana, com sabedoria, conselho e fortaleza. Por seus méritos, peço-vos que me concedas a graça que desejo ardentemente. Minha vossa santíssima vontade. Podemos repetir esse ardentemente com um pouquinho de silêncio, onde a gente pode fazer ali a nossa intenção, não é? Então vamos fazer de novo o ardentemente, pois paramos e continuamos. Pode ser assim? Vamos. Ardentemente. Conforme a vossa santíssima vontade, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Vicente Palotti, Beata Elisabetta Sana, rogai por nós. Todos no início da chegada da igreja, ou então agora no final, podem levar o santinho justamente para fazer a sua oração e quem sabe justamente conseguir de Deus uma bênção e uma graça oportuna. Gostaria de agradecer em nome de toda a região a presença do senhor cardeal nessa missa no dia 21 de abril, tão especial para nós que celebramos o aniversário de São Vicente Palotti. Sua presença nos alegra muito e nos faz muito mais próximos, e agradecemos pelo dom da sua vida e pedimos as orações para toda a nossa comunidade palotina. Aproveito a ocasião também para toda a comunidade da Divina Misericórdia, de forma muito especial, Vocês têm um seminário na paróquia de vocês. Vocês têm um lugar onde alguns jovens pensam e têm crescido para um dia serem sacerdotes. Ele está aqui bem próximo de vocês. Muitos talvez não conheçam, não sabem que ali do lado do centro pastoral, aqueles hoje 6 jovens de vários lugares do Brasil, inclusive aqui da paróquia, estão estudando para ser padre. Todas as vezes que você passar por ali, reze. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, participe da missa pela perseverança dos seminaristas. Se você tiver ainda condições, não é? Incentive os seus filhos e netos. E você, mãe, você, avó, não tenha receio de entregar o seu filho para que ele um dia possa, quem sabe, ser padre. Eu tenho certeza absoluta, nós temos a mãe de um padre aqui, o padre Francisco, a tia Zulmira, que está ali, que se torna mãe da gente também. Eu tenho certeza que o coração dela é muito feliz, mesmo sabendo que em muitos momentos da vida o filho não está presente. Mas ser mãe de um padre é uma responsabilidade muito grande. Então, mãe, não tenha medo. Pai, não tenha medo. Para que um filho possa realmente celebrar uma missa, precisa ser muito corajoso. E eu tenho certeza que você, pai, consegue passar toda a coragem necessária para que o filho possa também, não é, discernir a sua vocação e decidir segui-lo. Então, rezem por nós e, na medida do possível, nos ajude, porque precisamos também com as doações, precisamos da ajuda de vocês. Rezem por nós em primeiro lugar, para esse seminário, já que nós hoje estamos vivendo a jornada do Bom Pastor. Muito obrigado. Agradecemos, Padre Daniel, e gostaria amanhã, esse domingo do Bom Pastor, a convidar todos, porque celebramos hoje a Santa Missa, mas você, sua família, na hora da misericórdia, queremos rezar pelos todos os padres que você encontra nos seus caminhos cotidianos. Queremos também rezar por todos os padres que Deus colocou à sua vida, que já alcançaram a graça da vida eterna. E queremos, como o Padre Daniel pediu, rezar pelos novas vocações. Essa oportunidade, gostaria também de agradecer pela toda a oração, meu pai, juntos com minhas irmãs, Magena e Hanna, agradeço, dizendo muito obrigado. E gostaria que todos sentamos. Padre João vai dar avisos paroquiais para nós todos. Por favor, senta. Não é demorado, não. Primeiro, na segunda-feira, dia de São Jorge, muita gente vai perguntando como que vamos comemorar. Nós teremos aqui as missas 7 de manhã e 19 horas. E 18 horas vai sair a procissão daqui, da igreja, até lá a imagem de São Jorge, onde vai ser celebrada a missa campal. Não tem horário marcado, né? A procissão tem marcada a hora, às 18 horas. E chegando lá, a missa campal. Segundo aviso, na terça-feira eu convido vocês. Vai ser missa de sétimo dia pelo falecido pai do padre Jacinto, às 19 horas. Aqui dia nós não temos costume a missa da noite, mas quem puder, então, junto com o padre Jacinto, celebrar a missa pelo pai dele. E o terceiro, nesta Santa Missa, nós temos 3 casais aniversariantes. Ivo e Fátima, aqui no primeiro banco, os pais destes gêmeos aí, 21 anos de casamento, Eric e Monique também fazem aniversário hoje, e Aline e Thales, 2 anos de casamento. Que Deus os abençoe a todos, derrame sua graça, paz e amor. Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção, vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. e vivendo agora retamente, possais o céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitaste no batismo. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Proclamai a todos a alegria do ressuscitado. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Quem quiser pode chegar aqui para venerar as relíquias de santos.